5809, autorizada final ILSC, reporte estabilizado. Parece estabilizado, S5809. Boa noite, 05, boa noite. Sistema de identificação desça para 3.000 pés, Prode Duna, ajustado 1022. 3.000 pés, Duna 1022. Boa noite, 05. estabilizou o web 5809. 5809 da web, complete o nosso setor, recente 1862. 1862, boa noite, senhorita. Boa. Salvador, boa noite, Oceaner 6258. 6258 do Oceaner, boa noite, Oceaner, identificação, deixa o 050, chegada na área. 070 na área, 6258. Voo no 643, Salvador opera na 120, decimal 8. Cruze Salvador, voo no 643, 208. Voo 643, se identifique, chegada Ponce, desça 4.000 pés, ajuste 1021. Ponce 4.000, identificou, informa que perdeu contato com o Recife, ajuste 1021, obrigado. Oceaner 6258, vou ITAP. Vai, vai, ITAP, 6258. Gol 905, desça 2.000 pés, 1021 permanece, livre LS X-Way, informe estabilizado. 2021, reportarão estabilizado. Gol 805. Comandante, muito boa noite, boa noite, 606, cruzando 220, Paraná 50, quem te dá informação Bravo? Gol 606, identifique, chegada Mari, desça ao 050, reduz para 250 nós, número 4 na aproximação. Ok, 050, reduzindo para 250, bom, 606. 63, correção 1643, reduz velocidade para 210 nós, número 3 na aproximação. 2109, gol 1643. Atingiu o 0-0, acionaram minha 2-4. O 905 para o localizador, curva direita para o 075. 075, 805. Controle copiou 6-2-5-8 do acionar. Prossiga. Atingindo o 0-0. Ok, está cruzando 075. Desça para 2.000 pés. O Oxiné 6258. Para 2.000 pés, 6258. Fica do 6258, velocidade de casa. Mantendo 229, senhor, 6258. E reduza para 180. Vai reduzir, meu Deus, foi. Controle Salvador, boa noite, voo 9714, cliente da Unicorn. 714, identifique, chegada Mari, desça ao 060. Tipo 060, voo 97. 1-4, retirando lateral. Número 46, vetor radar para sequenciamento, curva à direita para 230, limite ao localizador, desça 3.000 pés. Alfa ILS, gol 1806. 1805. Chame Torre Salvador, 9862, boa noite. 186, boa noite. 6258, está ali PLS X-Ray, Fábio Full. Autorizado ILS X-Ray, bom estabilizado, 6258. Gol 643 para o localizador esquerdo 160, desça 2000 pés, livre LS. Proa 160, gol 643. Gol 643 não recebeu cotejamento. Desculpa, Jânio, eu tô achando que esse meu microfone aqui tá ruim, eu tô trocando agora pro... Pro 160, desce para 2000, informando a ILS, gol no 643. Afirmativa, agora 5%. Obrigado. Previsão ILS, da 1-0, Xanair, 6258. 6258, reduza para aproximação, chame 12 no noite, esse bom meia. Reduzindo, chama 2-2-6, 6258. Do meio dessa 2000 pés, 1021 livre RS. 2000, 1021, tá livre pro ILS, gol do meio, estabilizado o Gol 643. Gol 643, complete LS, semitorno no ex pessoal 6200. 76, obrigado. Sete no quatro, desça 2000 pés, 1021. 2000, 1021, voo no 714. O 714, reduz para 180 nós. Está seguindo o tráfego da companhia, afastado 10 milhas, com 170 de ground.